esse é o Amoricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes que ninguém se importa. Aqui é Lone Wolf e infelizmente vimos um grande talento cruzar uma nova fronteira. Ué, o Rodrigo foi pro MDM? Caralho. Na madrugada do sábado, dia 14 de maio, aos 53 anos, Darren Cook faleceu. Teve uma forma muito agressiva de câncer e precisou receber tratamento às pressas e o tratamento acabou se configurando apenas paliativo, porque já estava em metástase e muita coisa não poderia ser feita além de abreviar os últimos momentos de vida dele. É, Darren Cook é o que a gente pode chamar de gênio, né? Gênio não injustiçado, mas aquele gênio que fica por trás da cortina, né? Enquanto a peça está sendo apresentada, sendo desenvolvida, o cara está ali por trás de toda a produção, fazendo o necessário para que tudo desse certo, né? Para que tudo funcionasse. Cook começou a carreira dele em 1985, trabalhando basicamente como diretor de arte, né, no mercado editorial, designer gráfico e produtor. Exerceu essa função por uns 15 anos, mas originalmente ele era desenhista, né, e roteirista também um pouquinho mais tarde. Ele demorou a cair um pouco nas graças e a ser conhecido e reconhecido graças aos incríveis anos 90, que a gente sempre fala sobre eles, né? Nos anos 80, a influência para os quadrinhos, né, até uma influência social devido às guerras e tal, então os quadrinhos estavam meio pesados, meio sombrios, né, e a gente tinha alguma coisa como, sei lá, Spawn, as próprias revoluções que o Thor, que tiveram na Marvel, né, as mortes dos super-heróis na DC. E então o clima nos quadrinhos estava meio sombrio demais pro traço do Darren Cook, né? Que sempre foi, sempre teve um tom cartunesco e bastante leve. Então ele não conseguia arrumar trabalho. Essa era que foi a grande verdade. Então, lá no começo dos anos 90, ele foi trabalhar na Warner Bros. Animation ao lado do Bruce Timm. Ele fazia os storyboards das séries de animação do Batman e do Superman. It's a new frontier. Então, né, após a Nova Fronteira, Nova Fronteira trouxe Darren Cook pro time de elite, né, da DC Comics. O cara tava na vitrine. Mas a Nova Fronteira também trouxe alguns contratempos pro Cook. Ainda na DC Comics, né, ele se juntou com o nosso querido e amado Jeff Lubb e produziram o encontro entre o Batman e o Spirit, né? O Spirit, que é a criação do Will Eisner, que Eisner é o Oscar dos quadrinhos. Depois desse encontro inusitado lá, Batman e Spirit, o Darren Cook assumiu, né, o título, lápis e texto por um ano, né, personagem. Boa noite, aqui é Jafar e, bom, Darren Cook, ele tem um traço muito cartunesco, muito particular. Parece até que ele só fez trabalhos para DC, mas isso não é verdade. Ele fez para várias editoras, inclusive a Marvel. Na Marvel ele fez uma revistinha do Homem-Aranha, um arco de história do Homem-Aranha, né? Uma série, creio eu, e X-Force, do grande mestre Robert Liefeld, né? O criador. Pra não dizer que, ele só fez coisa pra DC. Não, ele não fez só coisa pra DC. Ele fez alguns trabalhos independentes também, viu, gente? Não, ele não é exclusivo DC. O que acontece é que o nome dele foi feito na DC. Porque antes disso, vamos ser sinceros, ele era apenas mais um. Ele também fez o designer do os traços para os desenhos do Super-Homem, MIB Homens de Preto, excelente desenho, diga-se de passagem. E eu tenho que dizer uma coisa também, tem uma coisa que desabona ele, é o seguinte, ele participou de uma coisa que eu não gostei, que foi a volta do Spirit. Spirit, para quem não sabe, foi a criação do Will Eisner. Excelente história que serve de inspiração para vários desenhistas, inclusive Frank Miller, né? Se inspirou muito na história em quadrinhos dele. Mas o que acontece? Ele é um personagem da década de 40, um personagem pulp da década de 40, mas que, né, as grandes empresas resolveram trazer de volta, né? Leia-se, vamos ganhar dinheiro em cima dele. Tanto é que teve um filme totalmente esquecível com Samuel Jackson e, né, fizeram o favor de fazer novas histórias do Spirit. Eu confesso que gosto muito do traço do Cook e aqui, principalmente aquela coisa assim cartunesca dele. É bem bonito, mas, sinceramente, honestamente, Spirit não precisava voltar com novos desenhos. Não precisava. Também ele não precisava daquele filme detestável. Apesar do nosso amigo aí não ter gostado e ter bastante ressalvas a respeito, foi um bom trabalho e eu não desgosto. Serviu para apresentar o Spirit para a nova geração e quem se interessou, quem curtiu, tem um bom motivo aí para procurar as histórias clássicas do personagem. Então, como eu tinha falado, a predileção do Darwin Cook pela Segunda Guerra, pelo pós-Segunda Guerra, né, aquelas inovações tecnológicas, etc., trouxe uns probleminhas para ele, né, porque ele gostaria de continuar produzindo histórias a respeito disso. E após algumas rejeições, né, dos projetos que ele apresentava, ele se deu uma afastada das grandes editoras e se juntou ao time da IDW, né, IDW Publishing, onde ele adaptou as histórias do assaltante profissional Parker. O Parker, né, ele é a criação do Richard Stark, né, do escritor Richard Stark. Na verdade, se chamava Donald Westlake, né? Richard Stark é o pseudônimo. Ele criou esse personagem inspirado num filme de 1967, né, chamado A Queima-Roupa, que é protagonizado pelo Lee Marvin, né? Então, juntando o texto, né, do Richard Stark e o lápis, e claro, né, uma maior participação do Darwin Cook, eles começaram a produzir histórias desse assaltante Parker. Então, dessa união, né, saíram quatro graphic novels, porque a primeira foi The Hunter, a segunda The Outfit, a última The Score, e a terceira The Score e a última Slay Ground. E esse trabalho, né, a arte do Cook com a narrativa do Richard Stark, né, ele apresenta um Darwin Cook definitivo, tá? Essas animações, né, serviram de alguma coisa, serviram criaram, né, para melhorar o Darwin Cook pro que a gente entenderia como ápice do artista, né? Então, após a adaptação desse assaltante Parker, que ele se comprometeu a voltar, né, ao personagem e produzir mais conteúdo, ele é convocado novamente pela DC Comics e roteiriza e escreve, né, o prólogo do Watchmen, né, que é o Before Watchmen. Ele ficou responsável pelo Watchmen Minutemen, e apesar de uma rejeição, mas não ao Darwin Cook, e sim toda a obra, né, porque mexer com Watchmen é complicado, os fãs sabem disso. A obra foi bem recebida e tem seus méritos, passa longe do que foi apresentado pelo Alan Moore lá, mas tem a sua qualidade. O Darwin Cook, ele não, depois da descoberta dessa doença, ele não pôde dar continuidade aos seus projetos e, infelizmente, depois dessa tragédia, a gente só tem a lamentar e se serve de consolo curtir e aproveitar as obras que esse cara deixou aí e agradecer. Aqui é o Dr. Gore, e o Cook, ele teve uma importância muito grande, assim, essa, na minha vida de nerd, porque foi com a animação do Batman, depois Batman Beyond, que eu comecei a... me deu vontade de conhecer esse mundo de HQ. Eu vi a série do Batman animada, tinha uns 8, 9 anos, e daí um dia eu encontrei na banca uma revista do Batman, daí eu falei, putz, que massa, né? Foi aí que eu descobri que existia todo um universo por trás da série, comecei a ler quadrinhos, essas coisas. Então eu acho que foi um cara na minha vida que teve uma certa importância. O DC Nova Fronteira, faz tempo que eu vi a animação, nunca li o quadrinho, mas eu curti bastante. Eu acho o traço dele, não é um traço tão complexo, é um traço simples, mas que é legal, que é bom de você ver. É um... como que eu vou dizer? É um traço que te alegra, sabe? Hoje, né, nós estamos começando a gravar isso aqui no dia 14 de maio, que foi a data de falecimento do artista Darwin Cook, né? Não sei proferir o nome dele de forma correta. Ele começou a carreira dele como animador, né? Mas começou a se destacar mesmo na DC, né? Com a sua arte, após deixar a animação, após ajudar durante muitos anos o Bruce Timm, que é dito como o maior cara das animações aí, né? Da DC Comics, participou do Batman do Futuro, participou do Superman Animated Series, participou do famoso desenho Batman Animated Series, participou de MIB, Homens de Preto, nas HQs ele fez Spirit, e o trabalho, na minha opinião, que mais destacou ele, que deu o nome dele no o mundo, né, que mostrou a que veio, foi justamente DC A Nova Fronteira, que é uma animação que se passa, se não me engano, 1953 ou 1957, agora eu não lembro, que pega esse período de ouro, quando os heróis estão começando a surgir, e assim, tanto a HQ quanto a animação, super recomendado. Na verdade, assim, ele foi muito cara de bastidor, né? Ele sempre teve aí na nossa infância, e nós nem sabíamos quem era, né? Que nem eu disse, trabalhou ao lado do Bruce Timm aí, que trouxe Batman, Superman, Batman do Futuro, e você vê que depois isso desencadeou Liga da Justiça Sem Limites, e mostra o porquê em animação o reinado é da DC, né? Então, o Cook, ele não era uma pessoa qualquer dentro da DC, né? Ele era um super artista que só tomamos conhecimento de quem era há pouco tempo, né? Infelizmente. Então não se cansarão e deverá prevalecer. Essa frase, ela foi dita por John Kennedy. E por que que eu estou citando Kennedy aqui agora? Eu notei que na nota de falecimento da família do Darwin Cook, essa frase foi citada. E vi que era o discurso que ele fazia na revista A Nova Fronteira. E fiquei curioso, fui pesquisar e descobri que realmente ele disse isso mesmo na vida real, e é interessante como Darwin Cook não dava ponto sem nó. Estudando um pouquinho mais a fundo, eu vi que John Kennedy chamava a sua política interna de A Nova Fronteira. Então, você vê, eu sei que o cara trabalhou com Spirit, Batman Beyond, era parceiro do Bruce Timm nos desenhos animados do Batman, mas eu ouso dizer que a obra-prima dele será The New Frontier, A Nova Fronteira. Peter David até colocou no Facebook, na página dele hoje, que Darwin Cook é um tipo de cara que você não vai... Não é fácil de achar um cara que nem Darwin Cook. Algumas gerações têm sorte de ter um cara como Darwin Cook, um cara tão gênio na área dele, que era ser cartunista, quadrinista, escritor. Então, estou muito triste, né? Porque perdemos um grande mestre. E é isso. Aqui é Kowalski, o príncipe da Elza, e este é o AmauriCast. Depois da estratégia adotada pela Image, que foi uma questão de separação, né? Os artistas queriam maior reconhecimento e maior participação nos lucros das grandes editoras e o que não acontecia na época, e fundaram a Image Comics, onde a gente teve uma nova gama de super-heróis aí, e o que deu o tom dos quadrinhos dos anos 90, né? Muita arte bacana, muita beleza, pouco conteúdo e muita violência. E então, depois dessa revolução, se é que a gente pode chamar ao contrário dos quadrinhos dos anos 90, né? Que foi configurado como um erro, um tiro na água, na virada do século, né? No ano 2000, parece que uma nova estratégia, depois do acerto, né, com os roteiristas e com os desenhistas, buscou-se um novo conceito, né, uma nova maneira de revisitar os quadrinhos, e nesse período que a gente tem um destaque para o nome do Darren Cook. Ele desenhou uma graphic novel do Batman chamada Ego, por volta de 2000, e fez uns trabalhos também para Marvel, como o pessoal já disse aí. Ele revisitou o visual, né, a narrativa e o visual da Mulher Gato, e isso trouxe Darwin Cook definitivamente pro grande time, né, para a vitrine. Já na DC Comics, ele, em 2004, ele escreveu e desenhou, né, A Nova Fronteira, que é a obra-prima dele, que é a trama ambientada nos anos 50, né? E até pela transição, né, tecnológica, né, dos Estados Unidos, o crescimento tecnológico dos Estados Unidos ali no pós-Segunda Guerra, a gente pode ver até nisso essa explosão científica, né, tecnológica da América, naquele filme Os Eleitos, aquele filme de 83, que por acaso é um romance, né, um livro do Tom Wolfe, mas para quem quiser ter uma ideia mais rápida assim, ele é um, esse filme dá uma boa ideia. Então, impulsionado pela essa alteração de paradigma, né, né, do que a gente via, né, das origens fantásticas para as origens científicas, A Nova Fronteira, ele narra justamente essa transição dos heróis da Era de Ouro para a Era de Prata, né, quando a fantasia, né, a magia, ela dá lugar à ficção científica, às origens dos poderes e dos super-heróis passando, beirando ali a ciência, né? Mesmo que a ciência dos quadrinhos mais próximo do que a gente tinha como ciência. E, né, graças ao traço dele, né, isso foi bem desenvolvido foi possível, né, revisitar, né, e reintroduzir personagens outrora esquecidos na cronologia da DC Comics, e o Darren Cook trouxe esses personagens de volta, aqueles personagens mais usados lá nos anos 50, nos anos 60, e foram trazidos para dentro da cronologia até oficial da DC mais tarde, que a gente viu mais as histórias da Sociedade da Justiça, etc. Então, assim, Darren Cook, você via até pelos backgrounds que ele fazia e storyboards, e ele nunca escondeu isso de ninguém, que a grande influência dele era o Jack Kirby, né? Então, por isso tudo, A Nova Fronteira ganhou os principais prêmios dos quadrinhos, né, das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, e mais tarde foi adaptado para uma animação em 2008. E agora, dos trabalhos recentes, eu acho que o que ia ser, acho que ia ser muito, muito foda, ia ser que ele começou a desenhar para os HQs do estúdio da Hanna-Barbera, né, que vai virar um universo à parte da DC Comics. Então, eu não sei, tipo, eu acho que o traço dele casa muito bem com as animações da Hanna-Barbera, entende? Eu acho que... Acho não, a gente perdeu um grande desenhista aí, que marcou direta e indiretamente, acho que a vida de muita gente aí nesse nosso universo aí. E também mais uma coisa, se não fosse o Cook e o Bruce Timm, com certeza a DC não seria o que é hoje nas animações, né? Vai tomar um cacete federal nos filmes, mas pelo menos nas animações a DC ainda manda. Mas no filme quem manda é a Marvel. É, rapaziada, Calbi Peixoto se foi. Pra molecada mais jovem que não conhece ou provavelmente só conhece o Calbi pelo famoso Conceição, ele era um dos últimos, né? Dos bastiões, assim, dos grandes cantores de antigamente, como Orlando Silva, Nelson Gonçalves. E mais pra cá, até o nosso Bidedor fez parte. Cantor clássico, ele teve... Tentou até carreira internacional, mudou de nome. Chegou a ter um relativo destaque, mas nada que o alçasse a voos maiores. Ele deu um capítulo importante da vida dele, né? Que os meus avós e a gente sempre assistia essas coisas. E até com a volta do surgimento do canal Viva, trouxe alguma coisa dos grandes festivais de volta e os antigos teatros, né? Que eles se apresentavam em teatros e na própria Rádio Nacional, onde rolava até uma história que ele pagava, né? Os produtores dele, os empresários dele pagavam aquelas tietes, né? Então, toda vez que o Calbi saía na rua com aquele terno elegante, aquelas ombreiras gigantes lá, as mulheres vinham e rasgavam a roupa dele, né? Então, rolava essa suspeita, essa história, que essas mulheres eram financiadas pelo staff do Calbi para rasgar as roupas dele, né? E eles contavam uma história legal que as mangas do paletó dele parece que eram até já... Eram velcro, elas já tinham uma preparação especial para quando fosse arrancada, elas saíssem assim normalmente, sem destruir o terno completamente. Essas chietes, elas eram até... Eles cunharam para elas até aquela expressão macacas de auditório, né? Isso era uma história interessante, assim. O Calbi, ele faleceu com 85 anos, né? Ele ainda, antes de ser internado, de passar por situações mais graves na saúde dele, ele ainda se apresentava no Rio de Janeiro e em São Paulo, no famoso Bar da Boa lá, da cerveja, e você via ele lá já sentado num banquinho, né? Ele já não se apresentava mais em pé, fazendo dupla com a Angela Maria, que é outra cantora dessa época dos grandes festivais, teatro e Rádio Nacional. Até se tornou um pouco anedótico, né, no final da carreira dele, assim, revisitando muito o que o pessoal chamava de brega chique, mas seria covardia e maldade até não reconhecer a história desse cara e principalmente a voz que ele tinha, né? É isso. 85 anos, eu acho que a galera que gosta muito de ver as pessoas no bico do corvo, assim, e saber o que que aconteceu, porque morreu, o cara tinha 85 anos, bicho. Ele não precisa, uma pessoa de 85 anos não precisa de causa mortes, cara. Mas é isso. A memória será lembrada, né? É um dos grandes, e isso não pode se negar. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Camarim, tomei um calmante, com esse dente um bocado de gin. Amaldiçoei no dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei, cantei. No próximo cast, vamos falar sobre a mãe do Zé, o Gori. Vamos falar... vamos falar do que ela vive, o que ela come, aonde ela vive. Conceição, eu me lembro muito bem. Cara, se você não acredita que eu... Será que acredita que hoje eu entrei no Google pra procurar uma montagem de um vibrador do Vasco e não achei essa porra? Vou ter que falar com o Orlando Neto pra fazer pra mim uma montagem. Só que vai ser foda, né? A zoeira, né? Primeiro esse baiano com esse negócio de excursão pra Nova Iguaçu. E agora o outro com o solo, com o símbolo do Vasco. Ninguém merece. Conceição, eu me lembro muito bem. Ô, Jorge! Jorge! Por favor, Jorge! E aí, gente? Eu vou puxar mais um tema, cara. O tema é o seguinte. O que vocês acham agora de não ter mais uma presidenta e ter um presidente? A única coisa que eu acho que melhorou foi a primeira-dama. A primeira-dama, ó, está aprovada, viu? Dou 10 a Mauricast e 9 perdedores. Meu querido, mas também se você for parar pra pensar, atual presidente, professor e não sei o quê, mas até eu ia apaixonar pelo cara, né, meu querido? Na verdade, ia me apaixonar pela conta bancária do cara, né? Mas isso aí é uma história que a gente pode conversar. Então, cambada, depois do grande sucesso de Moisés, o grande filme nacional do momento, nós temos um próximo filme desse ano, que eu acho que é um filme brasileiro que vai levar milhões para o cinema, que é A Praça é Nossa, o filme. E, conversando com o Thiago, nós pensamos assim em grandes atores, né, que têm que participar desse filme, como, por exemplo, o Conrado, né, o Gugu também, Sérgio Malandro. Alguém aí tem mais alguém para a escalação desse grande filme? Amaldiçoei no dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei.